apresentou ontem, segunda-feira, a programação do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que ocorrerá de 11 a 15 de novembro no Recife, com a participação de 300 bispos e de cerca de 1.000 padres de todo o Brasil. Propondo o tema Pão em Todas as Mesas, o Congresso constará de celebrações eucarísticas, simpósio teológico, catequeses públicas, feira católica, procissões, exposições e apresentações culturais. Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, a PASCOM. Realizado a cada 2 anos, desde 2008, o evento foi adiado em 2020 devido às restrições da pandemia. Neste ano acontece de 22 a 24 de julho, no Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba, São Paulo, com o tema Comunicação e Sinodalidade, Comunhão, Participação e Missão. Na Arquidiocese de Fortaleza, a Quinta-feira Santa, dia 14 de abril, às 8 da manhã, haverá a Missa da Unidade, ou Santos Olhos, presidida pelo Arcebispo Metropolitano e concelebrada por todo o clero, com transmissão pelo YouTube da Arquidiocese. E todo mundo já está informado. Quinta-feira é dia de missa para os ouvintes, internautas e associados da AMA, 11 horas da manhã, com transmissão pelo rádio e pelas redes sociais. Nas noites de terça-feira, pelo canal do YouTube, o programa Encontros. Programa especial para as famílias, começando às 20 horas. E no domingo, a missa é às 5 da tarde, com transmissão pela rádio Amanhecer. Obrigado, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar com o Padre João Carlos. Tempo de paz. Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando teu amor, teu ombro amigo. Eu queria ter na vida assim. Loteamento Monte Verde. Você merece viver bem. Venha adquirir seu lote no loteamento Monte Verde. Oportunidade para investir. Seu futuro está aqui. Entrada facilitada, financiamento próprio com parcelas que cabem no seu bolso. Lotes a partir de 20 mil reais. Isso mesmo, lotes a partir de 20 mil reais. Sua oportunidade de morar no melhor local da cidade está aqui. Venha conferir e faça já o seu orçamento. Contatos Lucim 33 98881 3855, Paulo 33 98882 8699. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Vai construir ou reformar? Os 10 mandamentos do amor. A madeira que você precisa está na madeireira e também premoldado Salvarenga. Além de premoldados para lajes de cerâmica ou isopor, tem também ripas, caibros, peças 12x8 e 15x8, porteiras, marcos para portas e madeira em geral. Premoldados e Madeireira Alfarenga. Contatos pelo telefone 8879-0126. Falar com Enilson Gatinho. Estamos situados na rua Caetano Malaquias, número 7. Venha conferir. Para aquilo que ela quer. Alô, Bebe, dobra! produção aí. Espetinho do Edson, o ponto certo de parada após seu horário de serviço é aqui. Temos espetinhos de vários sabores, cerveja geladíssima, refrigerante, suco natural e uma novidade. Também estamos servindo pão com linguiça, arroz com vinagrete e porções de carne de porco e boi. Venha conferir. Estamos localizados em frente à Escola Bias Fortes, no centro de Alvarenga. Aguardamos sua visita. Venha saborear nosso tempero. 4 horas. Glória a Deus, aleluia. Alô, Alvarenga, região, povo de Deus, boa tarde. Está entrando no ar o programa Senhor Resgatando as Vidas, Fique interligado na palavra de Deus que nós venceremos todas as barreiras. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Regina Lino na direção do programa nesta tarde. Eu gostaria de convidar vocês para compartilhar conosco desse programa tão maravilhoso no Facebook, na Rádio Net. E vocês aí, né, liga o seu radinho também pelo WhatsApp, né? Então, você participar conosco nesse trabalho abençoado que vai ter hoje, né? Agora à tarde, às 4 horas da tarde, das 4 às 5, convidar vocês para me fazer companhia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ter a companhia de vocês das 4 às 5 e ainda falar, né, do nome do Senhor Jesus, os louvores abençoados, as orações, os versículos lidos na Bíblia. Como é bom que os irmãos compartilhem, né, desse programa abençoado que o Senhor Jesus preparou, que eu pudesse estar aqui, né, levando a palavra de Deus na casa de cada um de vocês. Glória a Deus. É só vocês dar a liberdade da palavra de Deus entrar na sua casa, que o Senhor Jesus vai te abençoar poderosamente através desse programa abençoado que está aqui. E você vai compartilhar de tudo que for feito aqui. Glória a Deus. Então agora, né, eu convido você que está aí, né, na sua casa, você às vezes está triste, está preocupado, né, uma coisa com outra, o seu filho, o filho, a esposa, a esposa, ou um parente, ou um vizinho, né? Então eu quero dizer para você nessa tarde, não precisa de preocupar. Entrega sua vida para o Senhor Jesus, que Ele fará para você coisa extraordinária. Aquilo que você pensou que você não ia conseguir, o Senhor Jesus vai ajudar você a conseguir. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus está te livrando, Senhor Jesus está te libertando, Senhor Jesus está curando vidas, muitas pessoas que estão enfermas, Senhor Jesus está curando. É aquele Deus que pode tudo, é aquele Deus que cura, né? Aquele Deus que surpreende essa medicina. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu queria convidar você que mora aí na Varinguinha dos Pinhana, Varinguinha dos Mutuca, Varinguinha dos Tenente, Varinguinha dos Usa, aí no sítio Barbosa, onde que mora o irmão Jojó, Sobreiro de Baixo, Sobreiro de Cima, Corvo da Boa União, glória a Deus, aleluia, Fazenda Esmeralda, Fazenda do Paulo Martins, Comunidade do Barra Mansa, Comunidade de Cachoeira Alta, a Comunidade do Cataca, glória a Deus, você que mora aí, né, no Cataca, aonde que mora o meu sobrinho Mel, que minha sobrinha Priscila, o meu irmão amado, juntamente com sua família, a irmã Keila, mas o irmão Vilmar, juntamente com sua família, glória a Deus, aleluia. E mais outras pessoas, né, que moram aí no Cataca, Corvo da Serra, Olho d'Água, Pega Bem, glória a Deus, aleluia. E na Fazenda Machada, onde que mora o irmão Vilmar, juntamente com a família, e também aí, né, na Fazenda aí da Carmele, né, aonde que mora a irmã Maria, né? Maria das Graças, que mora aí, né? Aí perto da fazenda aí da Carmele, né? Glória a Deus, aleluia. Tô ligadinho na palavra de Deus nesse momento. E você que mora aí em Conselheiro Pena, Vitória do Espírito Santo, onde que mora o Célio, o irmão Célio, né? Filho da dona Sônia, que tá ligadinho na palavra de Deus, aí em Vitória do Espírito Santo. Que Senhor Jesus possa estar te abençoando poderosamente nesse momento. Glória a Deus, aleluia. E você que mora aí em Bananal de Cima, Bananal de Baixo, Vai e Volta, Café Mirim, Tarimirim, Residência, Inhapim, São Vicente, Corgo do Ferruge, glória a Deus, aleluia. E Vaja Alegre, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês aí, glória a Deus. E você que mora aí na cidade de Ibaporanga e também na cidade de Caratinga, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. E você que mora aí na cidade de Guanhais, que está ligadinho na palavra de Deus, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês aí na cidade de Guanhais. E você que mora aí na cidade de Mutum, que está ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E também, né? Você que mora aí na cidade do Rio de Janeiro, né? Aonde que mora a minha sobrinha Sivanira, que está ligadinho na palavra de Deus, na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com seu esposo, seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. E você que mora aí na cidade de Belo Horizonte, aonde que mora a minha filha Ariadna, meu genro Igor, que está ligadinho na palavra de Deus nesse momento, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de vocês nessa tarde. Também aí no bairro Aparecida, onde que mora o pastor Alcide, Senhor Jesus abençoe seu ministério, glória a Deus. E aí também em Contagem, onde que mora o pastor Vicente, que está ligadinho na palavra de Deus. E aí em Belo Horizonte, onde que mora o pastor João, glória a Deus, aleluia. E a pastora Nilzete, que mora lá em, na Avenida Cachoeirinha, glória a Deus. E a irmã Penha, também, que mora na Avenida Cachoeirinha. E a pastora Solange, lá em Jardim Laguna, que está ligadinho na palavra de Deus. Pastora de Olinda e o pastor Roberto, lá na cidade de Sabará, que está ligadinho na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. E a minha sogra Ivone, aí no bairro Planalto, que está ligadinho na palavra de Deus, juntamente com a sua filha Cristiane, sua filha Cláudia. E meu cunhado Sandro e minha cunhada Alessandra, que mora lá em Lagoa Santa, está ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E meu cunhado Marcos e a minha cunhada Gláucia, juntamente com seus filhos, que está ligadinho na palavra de Deus lá em Jequitituba. Que o Senhor Jesus continue abençoando o ministério do pastor Marcos. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. E também, glória a Deus, aleluia. E também lá em Betim, onde que mora a irmã na fé, a irmã Zerito, o irmão Vicente, e os filhos, parentes, né, do meu pastor José Alves, que está lá em Betim, ligadinho na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus é um Deus maravilhoso, né? E também aí em Mários Campos, né? Onde que mora a minha sobrinha Rosa e a minha sobrinha Dianara, meu sobrinho Wilson e meu sobrinho Braia, que está ligadinho na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. E também aí na cidade de Sabará, né? Onde que mora a minha irmã, a pastora de Olinda, que está ligadinha na palavra de Deus. E a minha sobrinha Maria de Fátima, meu sobrinho Antônio Carlos, minha sobrinha Brenda, minha sobrinha Nayara. Enfim, cada um, né, dos meus sobrinhos José Messias e a esposa dele, minha sobrinha Josilene, que está ligadinha na palavra de Deus nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Também a minha irmã Elisângela, aí da cidade de Sabará, que está ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou lá para a cidade de São Paulo, onde que mora a minha irmã na fé, aí no bairro Santa Isabel, a irmã Maria, que está ligadinha na palavra de Deus, e a irmã Nair e a irmã Ireni. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Também a irmã Aline Nascimento, que mora na cidade de São Paulo, e a irmã Glória, que mora na cidade de São Paulo, e o meu primo Daniel, e que mora aí na cidade de São Paulo, minha madrinha Mariquinha, que está ligadinha na palavra, e minha prima Daniele, lá em Guaianara, que está ligadinha na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí na cidade de Belo Horizonte, né, também o irmão Francisco Nunes, né, que está ligadinho na palavra de Deus, aí na cidade de Belo Horizonte. Glória a Deus, aleluia. Agora, né, vão lá para fora do Brasil, né, lá em Inglaterra, lá em Londres, onde que mora a minha irmã Melícia, minha irmã na fé, que está ligadinho na palavra de Deus. Ela pede oração, né, que, para que Deus possa estar acalmando aquela tempestade aí em Londres. Glória a Deus, aleluia, que ela está passando por luta, por dificuldade, mas Senhor Jesus é um Deus que pode tudo, amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos lá para os Estados Unidos, né, onde que mora a minha sobrinha Sidonira e a minha sobrinha Laila e o meu sobrinho, né, Pedro Henrique, meu sobrinho João Paulo e o meu sobrinho Arthur, que está ligadinho na palavra de Deus lá nos Estados Unidos. E também a irmã Dofira, juntamente com a família, e a irmã Lena, filha da Dona Laura, que está ligadinho na palavra de Deus, aí nos Estados Unidos, e o irmão Amarildo, também, está ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Agora, nós já citou, né, os lugares, né, que tem irmão ligadinho na palavra de Deus. Eu já disse Alvarengue região, né, que Alvarengue peso e região, tem certeza que está ligadinho na palavra de Deus. E esses lugares também que eu disse, tem irmãos lá ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Agora nós já falamos o nome dos lugares, agora nós vamos estar orando ao Senhor Jesus. Você que está precisando da oração, a bênção, a misericórdia da mão do Senhor, vamos agora unir nossa fé e vamos orar ao Senhor Jesus. Dependente, né, que você é, às vezes você é de outros ministérios, né, mas não tem nada a ver que nós, Senhor Jesus é um só. Eu convido agora você que serve o Senhor Jesus, as pessoas evangélicas, as pessoas católicas, que precisa de uma bênção, misericórdia do Senhor, vamos orar o Senhor Jesus agora comigo, vamos buscar de Deus, que o Senhor Jesus vai fazer maravilha na nossa vida, né? Convido a irmã Lourdes, né? Que mora ali perto do Nino Armazém, né? A irmã Lourdes, né? Ficar ligadinho na palavra de Deus nesse momento, a irmã Hilarinda, a irmã Celina, enfim, a irmã Hilda, né? Glória a Deus, aleluia. E vários outros irmãos, né? Que tá ligadinho na palavra de Deus. Que nós estamos precisando de buscar muito de Deus, porque tá muito difícil, né? O mundo tá muito difícil. Nós tá sofrendo vários ataques, né? É a mão de Deus, né? Mas nós temos que orar para Deus livrar nós de tudo, né? Todas aquelas coisas ruins que vêm contra nós, que nem fala no Salmo 91, né? Mil, né? Cai do teu lado, 10 à sua direita, nada vai atingir nós, né? Então, o Senhor Jesus está nos protegendo, porque Ele carrega nós no colo para nós não tropeçar numa pedra. Então, vamos nós unir nossa fé, né? Dependendo de placa de igreja, né? Vamos unir nossa fé e vamos buscar de Deus, para Deus dar nós o livramento. Glória a Deus. E uns têm que pedir, outros têm que agradecer, que o Senhor Jesus deu nós vários livramentos, né? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Então vamos estar orando agora. Senhor Jesus, ó meu Pai, mais uma vez eu estou aqui na Tua presença para glorificar o Seu santo nome. E agradecer o Senhor, meu Pai, por esse lugar abençoado que o Senhor Jesus preparou, que eu pudesse levar a palavra de Deus até a casa dos ouvintes. E agradecer ao Senhor também, meu Pai, pela vida do presidente da rádio, que me confiou nesse lugar abençoado aqui, que eu pudesse levar a palavra de Deus. E agradecer também ao Senhor pela vida do meu esposo, maravilhoso que o Senhor me deu, e os meus três filhos que o Senhor me confiou. E agora eu tenho mais um casal de filho, que é meu genro e minha nora. Que o Senhor continue abençoando a minha família, a minha parentela. Vai de encontro a minha irmã, Senhor, que mora ali em São Vicente, juntamente com sua família. E vai de encontro a minha irmã, meu pai, que se encontra ali na cidade de Ibaporanga, juntamente com sua família. E vai de encontro também, meu pai, a minha irmã, a pastora de Olinda, que mora ali na cidade de Sabará, juntamente com sua família. Cuida da minha parentela, meu Pai. E também, meu Pai, vai de encontro meus irmãos na fé. Os meus irmãos, meu Pai, da Igreja Evangélica Vida em Cristo, de vários outros ministérios. Glória a Deus. Cuida poderosamente de cada irmão nesse momento, meu Pai. Aqueles que levam a palavra do Senhor Jesus, aquele que prega a mensagem, aquele que prega a sua palavra. Vai de encontro cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E visita agora, meu Pai, cada ouvinte que está ligadinho na palavra nesse momento, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que tem várias pessoas ligadinho na palavra nesse momento. Aqueles que estiver enfermo, que o Senhor cure. Aquele que estiver viciado, que o Senhor liberta. Lance por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Toda cilada do inimigo que vem contra os ouvintes, meu Pai. Manda exército de anjo acampar, meu Pai, na casa de cada ouvinte nesse momento, meu Pai. Ungindo cada cômodo, meu Pai. Coloca uma gota do Seu sangue, meu Pai, na entrada e na saída, meu Pai, da casa dos ouvintes, meu Pai. Para que o Senhor Jesus venha permanecer na casa dos ouvintes, meu Pai. Tudo que é de mal, meu Pai, que bate de retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Que quando Jesus chega, o espírito da enfermidade tem que bater de retirada. Todo espírito da depressão, espírito da angústia, espírito da tristeza. Que o Senhor Jesus Manda, meu Pai, o anjo, meu Pai, da cura, para curar, meu Pai, cada pessoa que estiver enfermo, ligadinho na palavra de Deus. Vai de encontro aos hospitais nesse momento, meu Pai. Vai de encontro aos UPA, meu Pai. Vai de encontro aos orfanatos. Vai de encontro à casa de apoio. Aonde que tiver, meu Pai, uma pessoa, meu Pai, que está precisando da sua ajuda, meu Pai. Você esteja ali protegendo, livrando e libertando. Com suas mãos santas, com suas mãos poderosas, meu Pai. Aquelas pessoas, meu Pai, que estão na cadeira de roda. Aquela pessoa, meu Pai, que está entubado. Aquela pessoa que está no leito de hospital, pelo menos na sua casa. Que não tem conta, não dá conta, meu Pai, de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus através desse lugar abençoado, estar com o radinho ligado, ouvindo a palavra de Deus. E as pessoas que estão entubadas, eles não estão ouvindo, mas o Senhor Jesus está lá com eles, meu Pai. O Senhor Jesus está falando baixinho no ouvido deles. Aquieta o seu coração, que eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Quando a pessoa está entubada, fica isolado, sozinho, sem a família estar lá. Mas o Senhor Jesus está com eles lá, meu Pai. Permanece, meu Pai, ali, meu Pai, naquele hospital, aonde que está, meu Pai, as pessoas enfermas, meu Pai. E coloca suas mãos santas, suas mãos poderosas, e arranca essa enfermidade em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai de encontro também, meu Pai, o Sodair, que se encontra lá em Vitória, meu Pai. Enfermo. Vai de encontro a dona Sônia, meu Pai, que se encontra na casa da irmã Vicentina também, meu Pai. Que ela também, meu Pai, passou mal, meu Pai. Ela também não está muito bem de saúde. E vai de encontro também, meu Pai, a irmã Maria da Penha, meu Pai. Nós temos só de agradecer ao Senhor, meu Pai, pela recuperação da irmã Maria da Penha, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu oro agora também, meu Pai, em favor do Nicola, que está aqui comigo, juntamente com a família dele. Cuida poderosamente da família dele, meu Pai. Vai de encontro o nosso prefeito, meu Pai, juntamente com a família. Vai de encontro o vice-prefeito. Vai de encontro, meu Pai, as autoridades do lugar, meu Pai. Vai de encontro os vereadores, meu Pai. Vai de encontro os médicos, meu Pai. Visita os hospitais nesse momento. Cuida dos médicos poderosamente, meu Pai, juntamente com os enfermeiros, meu Pai. E cada pessoa, meu Pai, que trabalha na área da saúde. Vai de encontro também, meu Pai, cada pessoa que trabalha na prefeitura, meu Pai. Cuida deles poderosamente, meu Pai. Em Deus daquele, meu Pai, que faz a limpeza, em Deus daquele, meu Pai, que trabalha dentro da prefeitura, até aqueles, meu Pai, que faz a limpeza da rua. Cuida poderosamente, meu Pai, de cada funcionário da prefeitura, cada trabalhador, meu Pai. Cuida da nossa cidade de Alvarenga, meu Pai. Coloca anjo, meu Pai, na entrada e na saída, meu Pai, para livrar, meu Pai, a população alvarenguense de tudo aquilo que não presta, todo ataque do Satanás, toda lança do inimigo, toda coisa contrária, que o Senhor está nos livrando e protegendo e libertando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, até agora, né? Nós agradeceu, nós pediu. Eu tenho certeza, muitas pessoas nesse momento estavam orando comigo. Agora nós vamos entrar diretamente na palavra de Deus. Por isso eu convido você, né? Eu convidei você para estar orando comigo, né? E convidei você para fazer parte desse momento abençoado, né? Que nós vamos ter agora esse trabalho abençoado aqui, das 4 até as 5. Então eu convidei você para abrir sua, pegar sua Bíblia, né? E abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem para falar conosco hoje no livro de Lucas. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas 18, né? E o versículo 35. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem para falar conosco. E por isso eu vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia e procurar, né, o capítulo 18. E o versículo 35, aonde que nós vamos estar lendo, né? Nós vamos estar falando sobre o cego, né? De Jericó, né? Aquele homem que era cego, né? Então nós vamos estar hoje, né? Jesus me orientou para me trazer a palavra hoje, né? É sobre o cego de Jericó. Então você procura aí, abre sua Bíblia, né? Em Lucas 18 e o versículo 35, né? Para nós estar entrando na palavra. Eu creio que já deu um tempinho para você ter pegado a sua Bíblia, né? E acompanhar comigo. porque tudo que eu falar aqui vai estar escrito na sua Bíblia também. Muitas das vezes a Bíblia, né, tem versão diferente, mas é o mesmo sentido, amém? Aqui a palavra do Senhor disse, vem com o tema, a fé é segmento. E no 35 a palavra do Senhor disse, quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Glória a Deus, aleluia. E aqui no 36 a palavra do Senhor ainda relata, ele estava ali pedindo esmola, né? Aqui no 36 fala, ouvindo a multidão passar. E ele perguntou o que estava acontecendo. Porque de repente ele ouvia. Todos os dias ele ia pedir esmola ali naquele mesmo lugar, na beira do caminho. Mas não tinha tanto movimento, né? Então ele estava ouvindo a multidão passar, né? Então ele perguntou o que estava acontecendo. Porque estava um movimento, né? Ele não enxergava, mas no íntimo dele, ele estava percebendo que tinha algo diferente ali. Ele apenas perguntou, mas aquele cego, ele não enxergava. Certamente ele saiu da sua casa, né? Andando devagarinho, né? Com a bengala, para não trupicar, para não cair, até chegar lá no lugar que ele tinha costume de chegar. Aí chegou. Ele observou, ele notou que tinha algo acontecendo ali, porque estava diferente, que o movimento estava mais. Então ele perguntou, né, o que estava acontecendo. Aí um discípulo, né, um daquelas pessoas que estava lá, disseram que Jesus Nazareno passava por ali, né? Aí ele ficou calado, não falou nada com ninguém. Ele apenas perguntou. Ele poderia ter clamado com aquele povo que estava lá. Ó, eu estou aqui, eu não enxergo. Eu fico aqui pedindo esmolas todo dia. Eu vou falar assim, porque tem muita gente aqui. Eu vou ganhar muita esmola. Mas não, ele só apenas quis saber o que estava acontecendo ali. Porque ele sentiu que algo diferente estava acontecendo ali naquele dia, né? E aqui a palavra de Deus ainda nos relata, no 38, então o cego, né, assim que ele recebeu a notícia que Jesus Nazareno passava por ali, então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Né? Ele a lembrou de Jesus, para que Jesus tivesse a piedade dele. Porque ele era cego, ele pedia esmola. Então ele pensou, vou gritar Jesus. Porque se ele vai passar aqui, ele vai escutar eu gritar. Glória a Deus, aleluia. E aqui no 39, meus irmãos, a palavra de Deus ainda diz. As pessoas que iam na frente do cego, né? Mandava que ele ficasse quieto. Né? Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não ouviu aquelas pessoas que estavam falando para ele ficar quieto. Porque se ele ficasse quieto, ele sabia que ele não ia ser curado, porque ele não enxergava. E Deus estava tocando nele ali naquele momento, que era para ele gritar. Ele não falou para aquele povo o que ele estava precisando. Ele queria ter encontro, realmente era com o Senhor Jesus, que ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eles queriam repreender ele, mas ele gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Talvez você também está precisando de gritar para Jesus, filho de Davi, ter piedade de você. Porque de repente muitas pessoas querem te repreender, né? Quer falar para você não pode ir na igreja. Porque você faz isso, você faz aquilo, ou você já fez o seu passado. Você não pode ir na igreja não, você tem que consertar primeiro, para depois você ir. Mas não, você tem que gritar, Jesus, filho de Davi, porque Jesus vai aceitar nós do jeito que nós estamos. Jesus, ele gritou, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós também temos que gritar. Filho de Davi, tem piedade de mim. Porque o Senhor Jesus vai curar você. Senhor Jesus vai mudar a sua história. Você não aceita ser repreendido por ninguém. Grita mesmo para o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, ele veio no mundo, não foi só para mim. E não foi só para um ou não para dois. Ele veio para nós tudo. Basta nós gritar a ele. Bem alto. Tenha piedade de mim. Se ele não tivesse gritado, ele não tinha recebido a vitória. Mas só que o Senhor Jesus que incomodou aquele homem para ele ir ali naquele dia, né, que o Senhor Jesus ia passar ali. O Senhor Jesus já tinha o propósito de curar aquele homem. Então aqui no 40, a palavra do Senhor Jesus diz, Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, perguntou, o que quer que eu faça por você? Né? Jesus perguntou ao cego, o que quer que eu faça por você? O cego respondeu, Senhor, eu quero ver de novo. Aquele cego poderia ter falado com o Senhor Jesus, Senhor, eu quero dinheiro. Porque eu peço esmola todos os dias aqui, né? Eu ganho algum trocado para mim sobreviver e eu não enxergo. Então, ele pegou e falou com o Senhor, eu quero ver de novo. Glória a Deus, aleluia. Certamente, aquele homem, ele enxergava. Ele passou a ser cego depois, né? Porque ele disse que eu quero ver de novo, né? Ele poderia ter pedido outras coisas, porque ele estava diante do homem, né? Dando do ouro e da prata. Mas ele não, ele falou que queria ver de novo. Ele contou os problemas dele para Jesus. Ele não contou para ninguém que ele estava ali, que ele era cego. Certamente aquelas pessoas passavam, até trupicavam ali naquele cego, esbarrava nele, né? Só uma pessoa que falou para ele que Jesus passava por ali naquele momento. Glória a Deus. E aqui no 42 a palavra do Senhor diz, Jesus disse, veja, a sua fé curou você. Quando ele falou com o Senhor Jesus, Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse, veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver. Certamente, quando o Senhor Jesus ordenou para ele ver, a sua fé curou você. Ele estava com tanta fé que ele abriu os olhos na mesma hora e ele começou a ver. Glória a Deus, aleluia. Não é diferente hoje, meus irmãos. Jesus curou aquele cego no passado e ele continue curando no presente também, porque ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de sempre e será eternamente. Ele não mudou. Nós podemos mudar, mas nosso Deus não. Seja qualquer enfermidade que você tiver, você pode clamar o sangue do Senhor Jesus e gritar, Filho de Davi, tem piedade de mim. O Senhor Jesus vai ao encontro de você. Em vez de você e o encontro dele, ele vai lá e busca você pela mão e você chega perto dele e ele dá pergunta, Filho, o que você quer? O que é que você quer que eu faça por você? Aí nós podemos falar para Jesus o que é que nós quer que, nós faz, que ele faz para nós. Mas ele sabe o que é que nós precisa. Ele falou assim, foi para ver a fé daquele homem. O que é que aquele homem ia pedir? Ele simplesmente falou, eu quero ver de novo. Aí o Senhor falou para ele, veja, a sua fé curou você. Glória a Deus. E fala, no mesmo instante, o cego começou a ver, né? E seguia Jesus, gritando, né? Glorificando a Deus e louvando, né? Vendo isso, todo o povo louvava a Deus. Então, aquelas pessoas que estavam ali, que viu que Jesus foi curado, eles também saíram gritando e louvando. E o cego saiu também gritando e louvando a Deus, né? porque ele tinha sido curado. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, vale a pena nós servir esse Deus maravilhoso, esse Deus que é Pai de todos nós, esse Deus que é Pai meu e Pai de vocês e Pai do mundo inteiro. Porque se ele fosse Pai só meu, eu falava Pai meu, mas ele é Pai de todos nós. Nós vamos falar Pai Nosso, que está no céu, né? Ele desce e cura todo tipo de enfermidade. Por isso que vale a pena nós orar e buscar, consagrar, né? Orar de madrugada, orar por nossos irmãos, né? Vale a pena nós orar por nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu ainda vou estar citando aqui, né? A minha irmã, né, a pastora de Olinda, moradora da cidade de Sabará, ontem nós estávamos conversando e ela estava falando para mim que ontem ela foi na oração, ela chorou o tempo todo na oração, mas não estava chorando de tristeza, ela estava chorando de alegria, que o Senhor Jesus estava falando com ela. E eu também fui auxiliar do grupo Guerreiro de Oração, né, dirigindo o culto, né, na direção ao Espírito Santo. Eu fui simplesmente auxiliar. Então, eu dei ela a oportunidade de estar trazendo a palavra. E as palavras que ela falou, as palavras muito bonitas, as palavras lindas, maravilhosas, né? Não era ela que estava falando, era o Espírito Santo. E diz ela que quando ela estava gravando o áudio para mandar para mim, ela estava chorando também. Aí ela pegou e falou para mim que Deus falou para ela que quando a gente está lembrando de uma pessoa, só lembrando daquela pessoa, todo dia lembrando daquela pessoa, é Deus que está incomodando nós, para nós estar orando para aquela pessoa. Seja a pessoa que for, que vir na nossa mente, que a gente está só lembrando daquela pessoa, é para a gente estar orando para aquela pessoa, porque aquela pessoa está precisando de oração. Aí ela falou para mim, eu a lembrei. Eu venho lembrando de duas pessoas, todo dia lembrando daquela pessoa. Então, é o Espírito de Deus que está mandando eu orar para aquela pessoa. Então, meus irmãos, você que está ouvindo essa palavra, quando você estiver lembrando uma pessoa, você ora para aquela pessoa. Porque aquela pessoa está precisando de oração. Porque essa pessoa que eu estava lembrando dessa pessoa, hoje, essa pessoa está passando por uma luta tão grande, né? E eu não dei por conta que eu estava lembrando dessa pessoa, era o Espírito Santo que estava tocando para me orar para essa pessoa. Então, quando o Espírito Santo te tocar, que você é lembrado da pessoa, aonde que você estiver, você tira pelo menos um minutinho, às vezes até trabalhando mesmo, você ora para que a pessoa no seu íntimo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor fala mais alto em cada coração, né? E eu vou estar passando para vocês um hino. Antônio Arino, né? O cego Bartimeu, para vocês! Música.